dos caminhos um homem deve andar, pra que seja aceito como um homem. Quantos mares uma gaivota irá sucar, pra poder descansar na areia. Quanto tempo as balas dos canhões explodirão, antes de serem proibidas. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing. Quantas vezes deve um homem olhar pra si, para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter, para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias, para que se saiba que já se matou demais. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing. Pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quantos anos pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve vir a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing.